Travador, muito boa noite, da 38, muito estabilizado aqui. Tá 3858, ajuste 1x0, 1x7, já estou estimado de 1000 pés de visibilidade de 5000 metros, chuva leve, reporta visual com o campo, o TAM 3858. Já está visual, 3858. Ciente, baixou e travou? Afirmativo, baixado e cercado, 3858. Gente, livre pouso, pistão 9-0, vento calmo. Autorizado. Salvador Towers, orders 851, full establish, runway ILS 10. Orders 851, Canadian 1017, continue approach, wait for landing clearance. Continue approach, runway 10 is orders 851. TAM 3858, solo 018, a livrar direita no 211. Direita 211, confirmado. Firma 211. Senhores, 851, clear to land runway 10, wind 2, 80 degrees, 0 2 knots, light rain, runway wet, just confirm land gear down rocket. Gear down, confirm, clear, ILS runway 10, is 851. Clear to land. Torre, boa noite. Oxaner 6310, duas milhas, tudo certo? Xanair 6310, ajusta 1097, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando, prosseguindo a aproximação, 6310. Facilities 851 on the ground, that's 1, leave the running on your right side, contact the ground, 121, that's 1. 121, that's 1, is orders 851, by the way. Xanay 6310, vento variável 3 nós, chuva leve, pista molhada, pouso autorizado, pista 1-0. Sente, 6310, está livre o pouso. Xanay 6310, solo 24, linha direita, chão de solo 121, no direção 1. 21, obrigado. torre, boa noite, gol 1-7-1-4-7-3, próximo a 0 ponto. Confirmo. 1-7-9-3, próximo a 0 ponto. 1793, autorizado, ANR, vídeo colar pistão na 0, vento 230, grau 04. Ainda é qual, grau 04. Número 973, aos 30, controle 198, boa viagem. Obrigado, boa noite. Salvador, voo 2043, boa noite, bandeira ponto 0 no zero. Gol 2043, condições gerais da próxima temporada? Positivo. Autorizado. Linha decola, pistão a 0, vento 190 graus, 059, gol 2043. Autorizado a linhagem e decolar, pistão no 0, 2043. Pastor 3-2, ajusta no 097, continua a aproximação, guarda a pista livre. Gol 2043, decola 247, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Pastor 3-2, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 2, 1 a 0 graus, 0 a 4 nós, pistão olhada. Pastor 3-2, solo aos 5-0, livre esquerda, taxa e hotel, estacionar a parte militar, frequência livre. Ei, Salvador, boa noite. 3662 da TAM, uma milha para o externo, trem baixo travado. Ajustando a 097, continua a aproximação, reporta visual com o campo. Vento taxa aqui 190 graus, 05 mais, pista molhada. Gente, vai informar visual. Obrigado, 3662. Visual, TAM 3662. TAM 3662, X-Train, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 069. Copiado, livre pouso na 10, TAM 3662, trem baixo travado. Vem, 3662? Solo 55, ele vai à direita 1211, boa noite. 211, livrando, obrigado. Vem, 211 ou 219? 1. Ok, obrigado. 2 Salvador, muito boa noite. Voo no 096, próxima ponte Canadá 10, pronto. Voo no 096, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento no 90 graus, 079. Fica a linha de decolar pista no 0, voo no 096. Salvador, boa noite, Rio 9890, final LS, pista 10. Rio 9890, justo na 097, continua a aproximação, aguarda a pista amiga e forma a aeronave da Gol para iniciar a rolagem. Sente, aguardando pista livre, Rio 9890. Avistou o Rio 9890, está puxando o trem checado? Avistou, 1000 pés aproximadamente, baixado travado, Rio 9890. Rio Repouso, pista no 0, ventou no 90 graus, com 09 nós, pista molhada. Livre pouso, Rio 9890. Voo no 096, decolo 05, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 098, obrigado, boa noite. 810, solo 07, à direita, 121, 9, o solo corrigindo. 219, o solo, Rio 9810. 211, corrigindo, boa noite. 211, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, estado ILS. Boa noite, informe visual com a pista, informa 1000 pés e chuva leve sobre o campo, 1017 altímetro. 1017, 1000 pés de teto, Azul 4298, a gente vai informar. Livre pouso, Azul 4298, pista molhada, pista no zero, vento 200 graus com 8 nós. Ciente, livre pouso na 10, baixa travada, avistou a 1000 também já. Ciente, livre pouso. Tráfego na curtíssima, até 358, após o mesmo ali, mantém a cabeceira no zero. 198 no solo 12, à direita solo 121, decimal 1.